Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos, demais cidades do Vale do Paraíba e agora do mundo todo, porque nós estamos através da internet e alcançando o nosso planeta, né, Jorge? Bom, e nós queremos agradecer aos nossos ouvintes pela oportunidade que nos dá de entrarmos em seu lar para que possamos levar as mensagens de paz, de amor e de tranquilidade. A doutrina espírita vem nos trazer a verdade tão necessária para que nós possamos estabelecer uma norma e uma conduta de vida e de ética moral para que nós possamos conseguir viver com tranquilidade nos dias atuais. Nós queremos desejar a todos os nossos ouvintes um bom dia, de muita paz, de muita tranquilidade e de muita serenidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo a todas as casas espíritas que nos apoiam, Anjo Ismael, Jefa, Paulo de Tarso e Ami, sem esquecer também do grande apoio do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos recebendo aqui como convidado o nosso irmão Ari Rangel, de Taubaté, né? E o papo hoje aqui será sobre a primeira mediunidade de Chico Xavier, né? Então nós aqui está completando 90 anos de mediunidade de Chico Xavier. Primeira mensagem de Chico Xavier. Com 90 anos de mediunidade de Chico Xavier, é o nosso tema aqui hoje. Então, ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Pode participar também das nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp, para nós interagirmos aqui durante essas duas horas que se prosseguirão agora, né? Até as 10 horas da manhã nós estaremos aqui conversando, batendo esse papo. Quem veio hoje aqui foi o Lucas. A semana passada ele não pôde vir, mas hoje ele está aqui também para nos auxiliar. Lucas Cabral. Além do Serginho, que está lá colocando a rádio online no ar. E mais uma vez, essa semana, nós ainda estamos sem o Facebook Live, né? Nós estamos sem a filmagem, para falar mais claramente. Né? Sem a, o pessoal não... Só vai nos... Como é que fala? Ele só vai ver a prosa, não vai ver a feição das pessoas, né? Então, e semana que vem o Rodrigo está de volta e a gente coloca de novo no ar as imagens, né? Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia aos convidados e a todos os ouvintes aí da rádio. Nós vamos então para a nossa prece do dia, né? A primeira prece de abertura, a Valéria do Jefa. Jesus, um dia disseste: eu sou a luz do mundo. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que possamos atender à vontade do Pai. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. Sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Guia-nos no caminho da verdade para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem De que necessitamos? E faze-nos conhecer os teus desígnios, a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é 90 anos da mediunidade de Chico Xavier. Ou então 90 anos de mediunidade de Chico Xavier, porque para nós ele praticamente está vivo ainda, né? Nós estamos aqui com o professor Ari Rangel, da cidade de Tremembé, mas trabalha em Taubaté, no Centro Espírita Eurípides Bassanufo. Está aqui conosco para que nós possamos envolver esse tema no dia de hoje. Um dia de muito sol, muito bonito, lindo por natureza, né? Olha que coisa linda que está o sol aqui, a nossa frente aqui, né? Bom dia, Ari Rangel. Bom dia, seu Rui Barbosa. Bom dia, imensa família vivenciana que escuta esse programa, da qual faço parte, com muita alegria. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Lucas Cabral. E o nosso irmão que veio conosco, Rogério, e todos aqueles que estão ouvindo, o pessoal da técnica. É uma alegria enorme estar aqui novamente com vocês nesse dia ensolarado e abençoado. E vamos então para o tema de hoje, que é 90 anos da mediunidade de Chico Xavier. E qual foi a primeira mensagem do Chico Xavier, Ari Rangel? Então, esse dia foi 8 de julho de 1927, quando, aos 17 anos, Francisco Cândido de Paula, levado que fora através de amigos espíritas para que a sua irmã fosse curada de uma obsessão pelo casal Carmen Perácio e José Hermínio Perácio, numa reunião, eis que Dona Carmen Perácio, dotada de uma mediunidade assim muito aguçada, diz que os irmãos espirituais queriam que ele escrevesse. Colocou um papel, uma caneta, e eis que o moço, então, de 17 anos, até então católico, fervoroso, escreve uma mensagem intitulada sobre evolução espiritual, assinada por um espírito amigo, com 17 páginas. Ou seja, era o início, o marco do maior médium psicógrafo de todos os tempos, aquele que ia dar continuidade, desdobramento à obra de Kardec. Então, esta data, 8 de julho, tem um significado muito grande para nós espíritas, sobretudo para o Brasil, para onde Jesus transplantou a árvore de seu evangelho. E este missionário, justamente neste dia, inaugura um novo tempo para a história do espiritismo mundial, sobretudo aqui no Brasil. Então, dia 8 de julho de 1927, pela primeira vez, Francisco Cândido Xavier empresta suas mãos para a espiritualidade, embora ele, desde criança, convivesse com os fenômenos mediúnicos assim muito claros, desde a desencarnação da sua mãe aos 5 anos de idade. Então, esta data deve ser deve ser sempre lembrada e sempre comemorada, porque é um marco, é um divisor de águas na história do Espiritismo. Sem querer ser chiquista demais, como acusam aqueles que não gostam que a gente evidencie a figura ímpar de Francisco Cândido Xavier, mas nós podemos dizer que o Espiritismo antes de Chico e depois de Chico são diferentes, porque Kardec trouxe-nos a doutrina. Kardec codificou a doutrina, teve o seu papel fundamental na codificação da doutrina espírita. E Chico Xavier veio continuar, desdobrar-lhe a obra. Então, ambos têm a sua importância grandiosa, né? Ele praticamente veio vivenciar a mediunidade, né? Nos meios. Sem dúvida. Porque a mediunidade até aquela época estava nascendo, era feita Exatamente. Em lugares fechadinhos. Era... Diríamos que ela era muito bruta ainda, ela era embrionária. E com Chico, através do homem Chico Xavier, nós vamos ver a mediunidade com Jesus, diga-se de passagem, no seu apogeu. Porque um homem que dedicou-se à mediunidade como Chico Xavier, que é o 100º livro, A Espiritualidade Chegou Chico, agora sua vida... não é mais sua, ela vai ser desapropriada, porque você daqui para frente terá mais responsabilidade ainda. Então nós estamos falando de um missionário da mediunidade, de um missionário do Espiritismo e da humanidade. Se o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, Chico Xavier faz parte desse primeiro time de Jesus na implantação do Evangelho Redivivo que o Espiritismo nos traz. Então, 8 de julho de 1927 traz esse marco. São 90 anos de um dia que é histórico para a humanidade, né? Nós podíamos dizer que 2 de abril de 1910, quando o menino pobre, oitavo filho de 9, né, já começa a ter aqueles fenômenos todos, ele dizia que ele tinha um evangelho na cabeça, né? Porque certamente ele estava, de alguma forma, na codificação dos espíritos codificadores, né? Ou como acentuam alguns, né? Acreditam alguns que ele seja a própria reencarnação de Allan Kardec. Há muita controvérsia ainda, muitos concordam, outros não, há evidências, etc. Mas, sem querer entrar nessa discussão, nós achamos que Francisco Cândido Xavier, sem dúvida, é uma figura ímpar na história do Espiritismo. E essa data, comemorando os 90 anos da mediunidade dele, 75 anos em vida, ininterruptos, diga-se de passagem, né? De 1927 até 2002, quando ele desencarna, são 75 anos dedicados à causa mediúnica. Mais de 450 livros de sua lavra mediúnica, sem nunca ter recebido um centavo para tal, todos dirigidos a obras beneméritas. Então, esse apóstolo da caridade, esse apóstolo do Espiritismo, como vai acontecer aqui, né, Jorge? Em agosto, no 10º encontro dos amigos de Chico Xavier, deve ser sempre, não diria reverenciado nem endeusado, mas é recordado na sua grandeza, na sua importância. É porque a gente observa que o Chico é cidadão do mundo, né? Ele não é um cidadão só espírita, né? Ele não faz parte só da doutrina espírita, ele é cidadão do mundo, né? Quer dizer, todo mundo pode não gostar do Espiritismo, mas aceita Chico com a maior tranquilidade, né? Perfeitamente, seu Rui. Essa quase unanimidade, né? Fazia parte do homem Chico Xavier. Carlos Baccelli, com quem Chico conviveu bastante tempo, com quem Carlos Baccelli teve o privilégio de conviver bastante tempo, dizia que o homem Chico Xavier era mais surpreendente ainda que o fenomenal médium Chico Xavier. Então, como o senhor bem frisou, trata-se de um espírito, de uma envergadura moral assim... até então, desconhecida nos tempos atuais, né? Sim. E é interessante quando você falou que ele fez mais de 450 obras, vendeu 35 milhões de livros e morreu pobrezinho. tem muitas pessoas que, não entendem isso daí, assim como não entendem que nós, espíritas, trabalhamos de graça, sem ganhar nada, sem ter salário, tem pessoas que não acreditam, né, que a gente faz esse tipo de coisa. A gente aprende desde cedo na casa espírita que o espírita não deve viver do espiritismo, mas para o espiritismo. E não é raro a gente ver espíritos tirando dinheiro do próprio bolso para dar continuidade à obra, né? Porque nada cai do céu, todo esforço, né, concentrado é sempre em direção ao bem. Então, isso a gente aprende. Dai de graça o que de graça recebeste. Todos os ensinamentos de Jesus, né, vão ao encontro do que o Espiritismo nos revela. E Chico Xavier sempre primou por isso. Ele dizia que os livros não pertenciam a ele, e sim aos espíritos que o ditavam. Portanto, ele não merecia um centavo que fosse. E assim o fez até o desencarne em 2002. Isso já não é uma lição de ética, de moral para a população, Ari? Olha, eu acho que para toda a humanidade, né? Já pensou se todos nós nos espelhássemos no exemplo que foi Francisco Cândido Xavier? A começar da sua vida, na infância, né? Aos 5 anos se viu órfão. Sua mãezinha partiu de repente, ele é entregue a uma senhora que lhe dá 3 surras diárias. É atormentado por um menino que convivia com essa senhora, chamada Dona Maria Rita de Cássia. E ali começa todo o seu processo de sofrimento, de perseguição, de acusação, moldando o seu espírito para que mantivesse fiel até o último suspiro aqui na Terra. Esse foi Francisco Cândido Xavier. Então, lembrá-lo é trazer à nossa presença essa figura exemplar, essa figura de cristão verdadeiro. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e estudamos ali o homem de bem, nós vamos enxergar Chico Xavier com todas as letras ali, né? E, diga-se de passagem, né, como dizia Herculano Pires, a gente se encanta com o fenômeno mediúnico Chico Xavier, é o homem do futuro, seremos nós amanhã. Talvez hoje nós não consigamos nos imaginar, né, como tais, mas o Chico Xavier, com todo aquele aparato mediúnico, seremos nós amanhã, quando adquirirmos a evolução, né? Quando o planeta efetivamente entrar numa faixa vibratória melhorada, quando nós efetivamente vivenciarmos o Evangelho, tal qual Jesus nos trouxe, então nós precisamos efetivamente seguir os grandes exemplos. Eles estão aí porque são luzes, são luminares que vieram mostrar o caminho para a gente. E você acredita que a mediunidade, que é uma coisa própria do espiritismo, né, ela vai ser no futuro de todas as religiões, de todos os lugares? Porque a gente está vendo, eu tenho acompanhado em uma série de colocações de outras religiões, eles estão começando a falar de espiritualidade com a maior tranquilidade, né? O fenômeno mediúnico não é propriedade espírita e nunca foi. E a gente sabe que ela acontece, ainda que inconscientemente, em todas as faixas religiosas, em todas as crenças, até mesmo entre os materialistas, né? A mediunidade, ela está na rua, ela está no ônibus, ela está no trabalho, ela está em casa, ela está em toda parte. Porque todos nós somos portadores dessa faculdade, a mediunidade. Só que ainda estamos, diríamos assim, na sua fase embrionária, né? E para que nós a desenvolvamos, temos que seguir o exemplo deixado por Jesus, o ensinamento deixado por Jesus. Brilhe vossa luz. Eu costumo até dizer que a mediunidade é aquela parte espiritual que nós, vamos dizer, às vezes até procuramos esquecer, né? A gente não quer... Deixamos de lado, porque a gente preocupa muito mais com as coisas materiais, com as coisas físicas, do que aquela coisa linda que nós somos, espíritos encarnados, espíritos usando um corpo. E a mediunidade é uma forma de nos lembrar que nós somos espíritos e que a mediunidade, vamos dizer, que esses, entre aspas, é fenômenos... Isso que o senhor diz tem muito fundamento, né? A gente vê a mediunidade na criança, por exemplo, ali, com a tenra idade. criança ainda tem, enxerga o amiguinho imaginário na nossa cabeça. Conversa, né? A criança vê certos fenômenos que com o tempo ela vai perdendo. E quando nós nos tornamos mais idosos, bem idosos, e a gente visita alguns asilos, é muito comum a gente ver as pessoas conversando. Ah, mas a senhora está falando sozinha? Não, eu estava falando com a minha avó, estava falando com a minha avó. Isso é muito presente. Então, porque o desapego às sensações materiais, ela, quando a gente chega do plano espiritual, nós ainda trazemos aquelas lembranças, né, aquelas sensações todas. E quando nós começamos o processo de envelhecimento, assim, de senectude e tal, nós começamos a desapegar das coisas materiais, aí nós abrimos esse canal. Isso é mediunidade. É. Nós nos permitimos a tal, né? É, e a gente fica mais sensível, aprende com mais facilidade, tem... uma intuição aclarada. Intuição muito tudo isso vai ficando muito mais evidente, né? É, que isso... No fundo, é a espiritualidade que pode ser chamada de mediunidade, que está se aguçando. Sem dúvida, é uma faculdade inerente a todo ser humano. Não existe pessoa que não tenha tido ainda uma ocasião em que isso tenha se evidenciado. Né? É. E a gente vê que o pessoal não quer sentir, vamos dizer, a espiritualidade presente em nossas vidas, mas ela vai chegar num ponto que ela vai ser perceptível para qualquer um. Eu me lembro de trechos dos livros do André Luiz, que ele diz, por exemplo, com relação aos médicos, né? E há um dos livros que diz que até mesmo o médico mais materialista, ele recebe uma carga intuitiva muito grande dos médicos do espaço. Sim. E ele não está percebendo, mas ele está sendo instrumento, ele está sendo médium da espiritualidade. Por mais que ele descreia, por mais que ele ache isso tudo uma grande bobagem, mas André Luiz ali mostra, através da psicografia de Chico Xavier, que até mesmo os médicos mais céticos, mais materialistas, eles recebem essa intuição, que é um fenômeno mediúnico. É, e a gente tem que entender, né, que até o encaminhamento dele para ser um médico passou, já tem alguma processo, coisa de espiritual, né? No com meio, certeza. Né? É, porque não é todo mundo que quer ser médico, não é todo mundo que... que às vezes ele só está visando, às vezes, a parte material, mas no fundo ele está exercendo a função espiritual, que é justamente salvar vidas, cuidar de vidas, e é nessa vida, nessa situação é que ele justamente cumpre sua missão, né? E aí nós vamos ver em Chico Xavier o ápice da mediunidade com Jesus. Nós vamos ver, sim, a mediunidade exponencialmente, sim, elevada, desenvolvida, educada, né? E evidentemente que ele era um missionário da mediunidade, mas é um exemplo que está aí para a gente se pautar, principalmente, sim, nós espíritas, né? Precisamos, toda vez nós recorremos, quando é bom exemplo, a gente recorre ao Chico Xavier, né? Sim. E estamos em processo, a nossa evolução, a nossa mediunidade está em evolução, né? Existem, não apenas no Brasil, mas existem estudos em outros países onde a mediunidade ela está sendo, assim, estudada, né? Então, para nós, especialmente espíritas, o dia 8 de julho representa, então, um marco, um divisor de águas na história do movimento espírita. Quando aquele moço de apenas 17 anos grafa ali 17 páginas do mundo espiritual. Ali começava um novo ciclo do espiritismo. Ali, essa mensagem, essa primeira mensagem dele, ela não foi assinada, né? Ela não foi. Não foi. Não foi assinada. Ele, mais tarde, depois que Emmanuel aparece, né? Segundo, mais tarde, muito mais tarde, em entrevista, a própria médium, dona Carmen Pena Perácio, que esteve presente nesse dia, ela disse que se tratava de o amigo espiritual que assinara, era Emmanuel. Mas se ele assinasse Emmanuel, quem era Emmanuel? Se Chico ainda não conhecia Emmanuel. Estamos falando de 1927. Chico Xavier vai conhecer Emmanuel apenas em 1931, 4 anos depois. E sabe o que é interessante, Jorge? durante 4 anos consecutivos, de 1927 a 1931, uhum, as mensagens que o Chico recebia não eram assinadas. Uhum. E ele colocava F. Xavier, poemas lindíssimos, uhum, sonetos, cestilhas, quadras, eram publicados em nome dele. Uhum. Mais tarde, Emmanuel chega e fala, não, o Chico, aquilo eram exercícios de adestramento, porque sintonia e mediunidade é uma coisa muito séria. A gente conhece a história do André Luiz, né? Uhum. O André Luiz não foi espírita nem nada e escreveu vários livros por intermédio do Chico Xavier. E teve o caso do Frederico Figner, o irmão Jacó, que desencarna, fora vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, achou que desencarnando chegasse no plano espiritual, era amigo do Chico Xavier e ia começar a escrever. No Emmanuel, uhum, barrou e falou, meu irmão, tem fila e tem disciplina aqui, isso aqui é muito respeito. Mas como? Eu era amigo do médium. Aqui não tem tráfico de influência, meu irmão. Mas o André Luiz não foi espírita nem nada e escreveu um monte de livros. Aí ele explica, André Luiz, antes de dar a primeira mensagem, estudou 700 dias consecutivos o fenômeno mediúnico e a sintonia com o médium para dar a sua primeira mensagem. Olha, que, olha como as coisas, né, são assim gradativas. Né? Então, o próprio fenômeno mediúnico em si, ele tem esse adestramento. Então, durante 4 anos... Chico Xavier recebia mensagens sem assinatura dos espíritos. E isso serviu de prato cheio para os detratores do espiritismo, para os inimigos dizer que tratava-se de um fenômeno anímico, que não era ele nem nada, que ele era pasticheiro, que ele copiava, charlatão, etc. É o que, em 1932, quando veio a lume a publicação do seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, causou um alvoroço. Um jovem de 21 anos, com curso primário apenas, escrevendo aqueles poemas todos, né? Então ele foi acusado de todos os nomes possíveis, dizendo que ele era um pasticheiro, ele reproduzia consciente ou inconscientemente o que ele via. O que levou Monteiro Lobato, por exemplo, a dizer, se não é ele quem escreve, então ele pode escolher quantas cadeiras ele quiser na Academia Brasileira de Letras. Porque a produção dele era fenomenal. Era diz que só o livro, há 2000 anos, daria para o Chico Xavier entrar na Academia Brasileira de Letras. Se ele tivesse escrito só aquele e falasse que era dele. Né? É. Só que ele já dava para ele entrar. Ari, eu estou falando porque no livro O Homem Chamado Amor, eu esqueci o autor agora, que fala da vida de Chico Xavier, mas é um dos historiadores. Ele disse que mais tarde Emmanuel falou que a primeira mensagem que ele recebeu foi de Alta de Souza. Essa mensagem, que foi grande, foi o espírito Alta de Souza, que depois ele começa a escrever também. Então, segundo essa entrevista da dona Carmen Pena Perácio, ele diz que era o próprio Emmanuel. Essa informação tá contida no livro. E o interessante é que Alta de Souza era poetisa também, né? Como ela sempre deixou sonetos, né? Ela era sonetista e tal. Então, essa informação não sei se... Não, isso quer dizer... Os historiadores, eles acabam falando, depois de cada um você pode pegar outro. Cada um conta uma história. Exatamente. E, aliás, o aparecimento do Emmanuel na vida do Chico, para o Chico, se dá em 1931, mas ele acompanha o Chico desde a sua reencarnação. Né? Uhum. Então, ele está ao lado do Chico desde quando... Desde quando o Chico retornou para essa missão extraordinária que foi a vida dele. Então, quando ele se apresenta ao Chico Xavier, que ele disse que para ele contribuir ele precisava de 3 requisitos básicos, que era disciplina, disciplina e disciplina, Emmanuel se apresenta ali como se fosse uma espécie de supervisor mesmo. Olha, nós vamos escrever 100 livros a princípio, né? A ideia era escrever 100 livros. Quando chegou no 100º livro, Emmanuel falou, agora a sua vida pessoal está desapropriada, ela pertence à espiritualidade. E engraçado, O centésimo livro, Poetas Redivivos, também tratava de poesias, né? Uhum. E ele não foi assim, de 8 de julho de 1927 até 30 de junho de 2002, nós vamos completar agora, no final do mês, 15 anos de desencarnação de Chico Xavier, nós vamos ver que ele é ininterrupto. Ele, o tempo todo, ele estava trabalhando na mediunidade, né? Incansavelmente, pediu que morresse trabalhando. E assim o fez a espiritualidade, né? Atendendo ao seu pedido. Lucas, temos alguma mensagem aí? Temos do Carlos Krejeski. Chico Xavier foi o exemplo mais vivo de como devemos ser, que estava ao nosso lado, estava bem mais próximo de nós. Em termos de espiritualidade, nos envia exemplos assim para que na oportunidade abrimos nossos olhos. Também tem a Rosilma Pereira, que falou: bom dia, assunto expositor ótimos, que paz na voz. É, médio assim de psicografia geralmente fala desse jeito, né? O Paulo e a Leia tá dando um abraço carinhoso no Arira Rangel, através de nós, e tá parabenizando a todos do programa. Um bom dia para você, viu, Paulo? E para a Leia também. Lembrando que hoje à noite o Paulo estará junto com o Paulo, a Leia, junto com o Fábio Dionísio, lá no Pequeno Templo. Então o Fábio vem fazer a palestra aí e o Paulo e a Leia vão cantar também um pouco lá hoje no Pequeno Templo às 18 horas. Então todos estão convidados aí para comparecer lá para a palestra do Fábio Dionísio, nosso amigo Fábio, que antes de ontem, estava em Caraguatatuba fazendo palestra lá, né? E hoje aqui no Pequeno Templo. E terça-feira no Anjo Ismael. Então o Fábio está viajando pra caramba aí. Incansável, né? Bônus hora, está ganhando como demais. Como o Paulo e a Leia também, né? Que também param direto. Trabalho. Aliás, eu quero dizer aqui a vocês que eu me sinto assim envergonhado, porque o que vocês trabalham na doutrina é brincadeira. O tempo para vocês não é possível que tenha 24 horas. O Movimento Espírita de São José dos Campos está de parabéns. Imagine vocês, caros ouvintes, imaginar Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa, toda a equipe técnica ali, esse pessoal levantar domingo. Eu fico imaginando bônus horas que eles não têm acumulado, né? Então, quando eu chegar na espiritualidade, eu vou dizer: olha, eu sou amigo do Rui, sou amigo do Jorge, pelo amor de Deus, dá uma força pra mim. Diz que juntando esses bônus horas da gente, não tá dando pra salvar nenhum. Juntando não dá tudo. Pra tirar ninguém lá, lá do buraco. Eu acredito que domingo cedo, domingo de manhã, é muito grande o bônus hora na Seara Espírita, com certeza. E vocês têm feito isso com muito brilhantismo, com certeza. Mas você sabe que a gente faz isso com muito amor, né? Tenho certeza disso. Como é que é quanto faz? Mas com muito amor não tem canseira, não tem... Tem mais com satisfação, né? Com alegria, com satisfação. Tenho então, certeza disso, e é isso que a gente ouve na acústica do coração quando a gente está lá em casa, do outro lado, ouvindo rádio, ouvindo a internet, e pra gente, as pessoas que aqui vêm, vocês... por isso que eu digo sempre, acabou se tornando uma grande família de ouvintes, a família Vivenciana. E para nós é uma bênção. A minha esposa ouve todos os domingos. Ela tem uma admiração muito profunda por vocês também. E ela me cobra. Quando eu estou perdendo a hora, ela liga o rádio, vai começar o programa. Liga a internet. Mas hoje vocês não se perderam para chegar aqui, não, né? Um pouquinho, seu Rui, porque o meu GPS, o Dr. Rogério Bilard, não sei o que ele tem que dar uma... Aí eu errei a rua, né? Em vez de entrar aqui na Paraibuna, entrei na outra lá e aí tive que fazer uma volta. Mas ele tá ali, só olhando para a Serra da Mantiqueira. Está admirado, né? Só olhando para a Serra. Já tirou fotografia na chegada, já, né? Ele está olhando para a Serra do Mar. A Serra da Mantiqueira foi que ele tirou a foto. Ele está, né? Contemplando. Né? Uhum, exatamente. E é um lugar bonito para contemplar mesmo a natureza aqui do 18º andar aqui, né? Mas vamos lá. Vamos fazer um intervalo comercial. Isso. São 8 horas e 32 minutos. Vamos para o nosso intervalo comercial aqui com a música do Carlinhos Conceição. Brilhe, no CD Brilhe Vossa Luz, mas a música é Mediúnica. Música

para sempre, que assim seja, que assim seja. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o professor Ari Rangel, da cidade de Tremembé, mas trabalha em Taubaté, nas áreas mediúnicas, né, Ari? E o Ari tem um trabalho muito bonito lá no Centro Espírita Eurípides Bassanufo, aos sábados. É só sábado, Ari? É sábado, é o trabalho público, né? Que é a gente público, tem, né? Mas existem outros trabalhos também. Que a gente trabalha durante a semana, alguns dias também, em outros trabalhos. Mas é, a gente vê que trabalho é que não falta, né? Trabalho para o espírita. O espírita que diz que não tem trabalho, ele está fugindo. Está fugindo da raia, né? Fugindo da raia, fugindo do dever, né? É. Porque haverá sempre na seara bendita, né, da doutrina espírita, há sempre uma vassoura nos esperando, um prato para ser lavado, um copo para ser dado para alguém, uma palavra, um passe. Então nós espíritas somos aquinhoados com o trabalho na seara do bem. Então não podemos reclamar, não. Não, e a gente vê que trabalho é o que não falta, né? Está faltando talvez emprego, mas trabalho tem demais, né? Trabalhador, né, seu Rui? Talvez falte trabalhador, é. Né? Porque a oferta do trabalho é grande, né? Pelo menos na doutrina espírita, hoje o Brasil tem muito a oferecer, né? Tem. Mas, Ari, e o Chico, com a sua mediunidade, ele praticamente mudou a fisionomia da nossa doutrina espírita. Mas a gente vê também que surgiram tanta gente. Tem tanta gente boa e tanta gente também que escreve um monte de coisas que a gente vê que é repetitivo, que... Mas, mesmo assim, é necessário que haja essas pessoas fazendo também esse trabalho, né? É natural que assim seja, né, seu Rui? Porque o Chico, na sua missão, ele acaba sendo um multiplicador, né? Ele lançou semente nos corações das pessoas. E nós temos aí muitos filhos do Chico Xavier, vamos assim dizer, né? Pessoas que se espelham mesmo no seu exemplo. Claro que alcançá-lo é inimaginável, né? Igualar-se a ele já é inimaginável. Então, nós espíritas temos esse exemplo singular na nossa doutrina, né? Então, assim, um exemplo, diríamos que talvez seja o maior exemplo de espírita cristão, né? Conforme a gente falou atrás, o Baccelli diz que o homem Chico Xavier é muito mais fenomenal do que o fenomenal médium Chico Xavier. É uma criatura, assim, de uma evolução extraordinária e que a gente ainda não compreende, né? É. Direito. Então, é porque a gente não entende, né, que existem pessoas boas nesse nosso mundo que não tem interesse nenhum em coisas materiais, em poder, nem nada. E é complicado, né? As pessoas não entendem que tem gente assim. Pois, né? Consegue esse desapego total, nesse desinteresse tão imediato das coisas materiais, porque nós vivemos numa sociedade em que a cultura nossa, principalmente cultura ocidental, é justamente valorizarmos o aspecto material em detrimento do espiritual. Tem que haver um equilíbrio, né? Nós não podemos fechar a porta da espiritualidade tão presente nas nossas vidas como nós fechamos. Então, por isso que muitas vezes nós não tomamos contato com essas coisas que não são sobrenaturais. São naturais. Nós é que fechamos o canal e acabamos por desacreditar que isso seja possível, né? E Chico não. Chico já era justamente... Ele tinha as portas escancaradas para a espiritualidade, né? Até porque ele era um missionário, ele tinha uma missão a ser cumprida, né? Diferente de nós outros que estamos em aprendizado. Sim. Apenas. Nós estamos tomando contato, a imensa maioria de nós, pela primeira vez com a doutrina espírita. E ele não, ele já certamente é daqueles espíritos que lá na codificação já estavam presentes, né? Como o Emmanuel esteve presente. Né? Ari, o Forcato entrou aqui, Forcato, nosso amigo Forcato lá de Pinda, ele coloca, para a gente fazer um comentário, né? Você está falando sobre o Chico, né? E ele fala que ele fica na dúvida de quem foi o mais importante para o espiritismo, depois de Kardec, Chico ou Bezerra de Menezes, né? Ele fica colocando. Eu tenho a minha própria opinião, eu acho que esse negócio de importância é muito complicado a gente falar, né? Porque se você for ver o que Bezerra de Menezes fez, para a época dele, é fora de série, né? Sem dúvida. E como todos os outros, né? Todas as outras pessoas. Cada um tem as suas características, cada um está no momento certo. Sem Bezerra de Menezes, a gente pode encarar que o espiritismo podia nem existir no Brasil. Porque foi a época que todo mundo estava caçando tudo e ele foi lá como político, você vê. A espiritualidade sabe exatamente onde coloca os seus enviados, digamos assim. Né? Porque Bezerra de Menezes era um deputado hoje, né? Ele era o deputado geral que fala, era como se ele fosse hoje o governador do estado do Rio de Janeiro, deputado geral. Né? E ele se declarou espírita com muita coragem, né? Muitas pessoas se afastando dele, e era o que defendia, porque naquela época eles queriam que a religião não fosse, digamos assim, que o país não fosse laico, né? Que tendesse para uma religião só e acabaria com o espiritismo, digamos assim, passaria a ser marginalizado. Então a importância de Bezerra de Menezes para o espiritismo no Brasil é fora de série, né? Sem dúvida. E Chico Xavier era só um cisco só, né? Não, mas sabe, Jorge, que com a... Eu não deixei... Fala, Rui, depois o Ari... Com a proclamação da República, houve uma perseguição tremenda para os espíritos, porque eles achavam que espírita, candomblé... Macumbeira, era tudo a mesma coisa. Tudo igual, né? Benzedeira, e não era bem assim. E o Bezerra de Menezes mostrou para as autoridades que a doutrina espírita era totalmente diferente, né? Sem dúvida. Estes foram os espíritos missionários para que aqui prosperasse, inclusive. E certamente Bezerra de Menezes, Batuíra, Bittencourt Sampaio, Eurípides Barçanufo, são trabalhadores da primeira hora no movimento espírita no Brasil. Para que ele pudesse, inclusive... preparar o arado para que um Chico Xavier pudesse vir. Então, certamente, ele teve a sua grandiosa importância. Nós estamos falando também de um outro espírito de escola, né? E assim, eu digo na área da psicografia, da mediunidade, Chico Xavier veio desdobrar a obra de Kardec, né? E Bezerra de Menezes, né, com a sua evolução moral também... ele ajudou a que o espiritismo aqui prosperasse, como houve outros também, anônimos, né, que trabalharam na seara espírita. Em Taubaté nós temos, por exemplo, o Centro Espírita União e Caridade, fundado em 1903. A gente fica pensando como era ser espírita no início do século XX, ou no final do século XX, como aconteceu lá em Taubaté, perseguições, prisões, procissões do clero na delegacia com os espíritas presos. Durante a era Vargas, nós estamos falando durante a ditadura Vargas, muitos espíritas foram presos, porque perseguidos. Porque a União e Caridade tem mais de 100 anos, né? Tem 113 anos. Então a gente, todas as vezes que eu estou dentro da União e Caridade, eu me transporto para ver a coragem daquelas pessoas de abrir... Porque hoje, por conta desses espíritos de escola, hoje é muito fácil ser espírita. Já foi muito mais difícil, porque as pessoas eram taxadas de bruxos, de feiticeiros, etc. Outra coisa também, Ari, quando a gente... Foi legal o Forcato ter colocado isso aqui de importância, que eu tenho certeza... É muito apropriado ele colocar, porque fazer essa colocação. Se nós, eu sempre, como eu estudo muito a vida de Eurípides Barzanufo, se não existisse Eurípides Barzanufo com o senhor Mariano na Fazenda Santa Maria, que foi o Redesville brasileiro, né, no Brasil, que eles fizeram? Naquela região do Triângulo, ali, do Triângulo Mineiro, eles fizeram a base do Espiritismo, Sacramento e Uberaba, Quando o Chico Xavier chegou em 1959, porque todo mundo quando fala de Chico Xavier, a gente fala em Pedro Leopoldo, a primeira fase, a segunda fase em Uberaba. E o espiritismo explodiu, digamos assim mesmo, no Brasil, no bom sentido, a partir de Uberaba, a partir da década de 1960, né? Assim, para a gente falar mesmo que se popularizou mais. Mas se não tivesse Senhor Mariano e Eurípides Barzanufo, Chico Xavier não faria o trabalho que ele fez em Uberaba. Quando ele chegou no Triângulo Mineiro, já estava tudo, a base do espiritismo estava preparada ali, sólida, para ele chegar e assentar o trabalho dele ali. Quer dizer, a espiritualidade vai trabalhando em todos os locais, então a importância de Eurípides Barzanufo é fantástica, tanto que o Chico Xavier dizia que o maior médico que nós já tivemos no Brasil foi Eurípides Barzanufo, né? Então, você vê que quando a gente fala de importância, nós vamos pegar a importância de todos. Jorge, a gente vai mais longe. Nós tivemos uma grande médium lá no Pará, Ana Prado, que no, isso nós estamos falando do final do século XIX. Ela já era médium de materialização, os espíritos se materializavam por ela. Então, a mediunidade, nesse período, nessa coisa... Só que era assim, eram pequenos pontos de luz, né? E com a chegada de Chico Xavier, nós vamos... Aí que está, nós vamos dar a importância no desdobramento da doutrina espírita. Quando Chico Xavier chega, ele é realmente um divisor de águas. Esses espíritos da primeira hora, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Inácio Bittencourt... Eles vão pavimentar o espiritismo aqui no Brasil, vão dar sustentação para que aqui florescesse. Até porque eles faziam também parte de um movimento que era a do Cristo de transplantar para o Brasil, lá da Palestina para o Brasil, como diz Humberto de Campos, a árvore do Evangelho. E era preciso que esses espíritos se mantivessem firmes e exponencialmente fortes para lutar para que o espiritismo efetivamente superasse as adversidades, porque nós ainda somos o país mais católico do mundo. Sim. E paradoxalmente o país mais espírita do mundo também, e convivemos bem, né? Hoje muito mais do que já o foi no passado, mas convivemos bem e somos um dos países mais evangélicos do mundo. Então a religiosidade sempre esteve presente no Brasil e nós estamos aprendendo a conviver. E quando a gente fala do homem Chico Xavier, do médium Chico Xavier, nós vamos falar de tolerância, nós vamos falar de respeito, nós vamos falar de boa convivência, nós vamos falar do espírita cristão, verdadeiramente, do homem de bem, que ele o foi, né? Então, para a gente, mais uma vez, nós reasseveramos, né? São José está sediando o 10º encontro, não por acaso, né? Dos encontros dos amigos de Chico Xavier. Quer dizer, nós precisamos lembrar sempre dessa figura. Nós vamos, daqui a 500 anos ainda, a gente vai falar de Chico Xavier, né? Do missionário que o foi. O Rodrigo entrou aqui, está dizendo: bom dia, Jorge, Rui, Lucas, Serginho, todo mundo, estarefeiros. Um abraço ao irmão Ari Rangel. Hoje sou eu quem estou na escuta aqui de Ica, no Peru. É muito bom ouvir as histórias de Chico. Paz e alegria, Rodrigo Costa. Está lá no Peru escutando Vivência Espírita. Né? Um grande abraço. Aliás, eu digo para ele que ele tem a faculdade da bilocação, né? Porque uma hora ele está em Curitiba, outra hora está em Goiânia, outra hora ele está em Lisboa, daqui a pouco ele está em Lima, daqui a pouco ele está em Montevidéu. Eu falei: Rodrigo, mas como assim? Você não para, né? E aí você chega aqui, hoje... Hoje que eu não estou vendo ele aqui, mas então eu brinco com ele, é um figura. E ele reclama que toda vez que você vem no programa, ele não está aqui. Até parece que é combinado, né, Jorge? Lucas, temos informações aí? Sim. O pessoal respondeu a pergunta, né? A mediunidade de Chico Xavier deu um novo impulso ao espiritismo? A pergunta do dia. A Rosilma Pereira respondeu: com certeza, foi uma divisória. Seu exemplo, sua humildade, da credibilidade, sem receber nada em troca. Antes aqui a Ieda também tinha comentado, a Ieda Bastos, que é irmã do Helder, né? Ela está dizendo: bom dia a todos do Vivência e ao Ari Rangel. Minha gratidão pela mensagem do meu irmão Helder, na qual me emocionou muito. Deus abençoe seu trabalho. Estou amando ouvir casos do Chico, que foi um presente de Deus para a Terra. Com certeza, um presente de Deus mesmo. Acho que ela definiu bem o que foi a figura de Chico Xavier. Um presente para todos nós. E são pessoas, né? A Ieda, o Adair, o Helder, né? Junto com todo o pessoal do Maria João de Deus lá, principalmente os fundadores, Vanderlei Freire, a Luísa, as filhas, a Vanderleia, né? E as outras filhas também, viajaram muito para lá, para o Chico, e estiveram com ele pessoalmente. Nós tivemos agora, eu e o Nil, fazendo as entrevistas com a Luísa lá, né, na casa da Luísa, falando de Chico Xavier. Nossa, mas tem cada história emocionante que elas contam, mas todo mundo é envolvido mesmo ali. Você fala com as três irmãs também, todas elas são envolvidas, e histórias assim que elas contam, que presenciaram, né? Fotografia do Vanderlei com Chico, fotografia da Luísa com Chico. A Antuza também, que era... A Vanderléia era, tratava a Antuza, embora fosse deficiente auditiva, né? Ela tratava a Vanderléia como filha. Sim. Então a Vanderléia ia, assim, mais de uma vez por mês ela ia lá, ficava na casa da Antuza, hospedada na casa da Antuza. E é legal que nós estamos na revista que vai sair, tá a reportagem com a Vanderléia. E a gente, e a Vanderléia, que esse caso eu já vou antecipar aqui, que aconteceu, que eles estavam na reunião do abacateiro, e quando eles saíram da reunião, eles entraram no ônibus. Aí daqui a pouco entrou uma senhora perguntando quem que era a Vanderléia, né? Só que ninguém sabia quem era a Vanderléia, porque todo mundo tratava ela de Léia, ela tinha 12 para 13 anos de idade. Mas aí, quem que é a Vanderléia? Quem que é a Vanderléia? Uma pessoa, Vanderléia é aquela ali. Ela era a mulher que acompanhava o Chico. Eu esqueci o nome dela agora. Ela acompanhava o Chico Xavier. E aí, estava com o livro na mão. Era o Evangelho que o Chico fazia no abacateiro. Não, isso, tinha nem a primeira... Sombra do abacateiro. Não virou tinha livro nem, até. Não tinha nem a primeira página. Tá, era, e estava lá. Pertence a Chico Xavier. Rua tal, número tal. Mandou de presente para ela. E passou uma mensagem para ela dizendo, olha... Eu sou o entardecer, você é o amanhecer, né? O alvorecer. Passou para ela. Tanto que depois a Vanderléia, ela escreveu 3 livros ainda, a Vanderléia, mocinha, menina, né? E depois que ela casou, que ela continuou ajudando lá no Maria João de Deus, mas ela se desligou um pouco assim da parte de literatura, né? Da parte de escrever, assim. E a gente até fala que ela tem que começar a escrever de novo, porque ela tem história demais. Também, por exemplo, a gente não conhece muito a história da Antuza. E todo mundo fala. Sem dúvida. Né? Ela podia escrever. O Chico tomava passe com a Antuza. Ela era médico que dava passe no Chico Xavier. E eu conheci a Antuza. Ela tinha dificuldade na fala. Uhum. E a Vanderléia traduzia o que a Antuza falava, porque ela tinha muito contato com a Antuza, né? Uhum. Então ela traduzia. E era muito, muito bacana. A gente vai lá na casa da Luísa, você senta lá para conversar essas histórias, aí não dá vontade de você sair mais. Ela bota um café lá e o pessoal começa a conversar essas histórias do Uberá, Chico, o que acontecia, como é que eles viajaram, como é que eles fundaram o Maria João de Deus, que foi dado em homenagem à mãe do Chico Xavier, e eles foram lá, né? Disseram para o Chico Xavier, a Vanderléia fala assim, Chico Xavier era um homem de poucas palavras, mas só bastava aquelas poucas para a gente entender tudo que ele queria falar para a gente. Quando ele estava em silêncio, era uma prece. Exatamente. Quando ele precisava falar também, era uma senhora de uma prece, né? E ali, os bancos foram doados pelo Roberto Carlos. Eles compraram. O Helder é que falava assim, eu peguei o cheque do Roberto Carlos na minha mão, e eles compraram os bancos do Maria João de Deus. Né? Não, eu estava lá, viu? Uhum. Eu ia lá bater papo com o Jerônimo, então era um barato você ficar lá batendo papo, e o Jerônimo falava, eu preciso falar, preciso conversar, senão daqui a pouco minha boca também entrava, porque ele tinha todo o corpo paralisado, né? Então ele falava, eu preciso falar, senão daqui a pouco a minha boca fecha e eu não consigo falar. São pessoas assim, Rui, que eu, assim, do jeito que nós estamos batendo papo aqui, às vezes a gente perde essas oportunidades. Você pegar a Luísa, a Vanderleia, a Keila, que era uma, que era, né? A Keila. Era menininha. É, e tem a outra irmã dela agora que eu esqueci o nome, mas você senta junto com elas pra tem conversar. Tem muita história, né? É, é prazeroso o jeito que elas contam. E a gente perde isso, porque às vezes a pessoa só, né, vai no centro, é, chega lá, faz o trabalho no centro, e você não sabe que existe gente que tá junto com a gente, que conhece tanta coisa, é, assim, desse jeito do, do... Porque, na realidade, eles não viajavam fazendo excursão uma vez por ano. Eles viajavam, o Vanderlei Freire, ele viajava uma vez por mês para Uberaba. É. Pegava a família quando não era de discussão, pegava a família, botava no carro e ia para Uberaba. E eu tinha muita amizade com o Vanderlei, né? Uhum. Porque nós fizemos a faculdade juntos e nós tínhamos muita amizade. E até coisas engraçadas aconteciam com, uhum, com o Vanderlei, né? E muitas, muitos casos também, é, brincavam. E aconteceu com o Vanderlei, que ele foi visitar o Chico, a primeira vez que ele foi, falou: olha, Chico, eu tô aqui, mas eu sou um bandista, né? Uhum. E o Chico falou: e daí? Uhum. Não, mas tem o cadecismo e o bandista. Falou: ai, meu filho, você quando for lá na sua, no seu terreiro de banda, reze por mim, porque eu preciso muito. É, a Luísa contou essa história. Tolerância. Legal. Né? Ah, o Rodrigo chamou a atenção aqui, que eu só falei nele, mas a Camila também tá ouvindo lá, sim, né? Então... E eu sei também que o Éder e a Nicole estavam junto com ele. Se eles estiverem lá por perto escutando, dá um abraço também no Éder e na Nicole aí, que foram juntos com o Rodrigo e com a Camila lá para o Peru, né? O Helder também era outro que gostaria de ir para o Peru, né? Que a ligação dele lá era fantástica. Então nós começamos tudo isso. Esse papo agora surgiu por causa da Ieda entrar aqui e agradecer o Ari pela carta. Imagina. Que esta semana explodiu de novo, né, no site. A gente já tinha, ela já tinha ido lá em cima no pico, e essa semana, na quinta-feira, por exemplo, na quinta-feira tivemos 701 acessos no artigo, na carta lá do Helder. Só na quinta-feira agora. Então, esse era o Helder, né? A estatística foi para cima outra vez. Né? Esse era o Helder, como ele dizia que o programa dele foi recorde de audiência. Né? Não, e mas na carta que ele tá manda se também, comprovando. Na carta também ele é convencido pra caramba, na carta que ele manda. Né? Era típico do Helder. É, nós, a gente falava quando ele estava encarnado. Sabe, o Jorge, o que é interessante, eu não havia observado, né? Mas não havia me lembrado, mas quando vocês deram o prazer de estar lá em casa aquela vez... E ele foi também, né? Uhum. Ele me puxou do lado e falou assim: olha, um dia eu vou te procurar lá no seu centro. Eu parti no andar de cima, eu vou te procurar, né? Uhum. E eu não esperava que fosse tão rápido, né? E por intermédio do Dodô, né? Que, segundo ele diz na carta, é uma mensagem terceirizada, porque o Dodô serviu de médium para ele e o Dodô passou as informações para gente, né? Então, mas certamente... O Helder, ele já deve ter feito 1 milhão de amizades lá, porque ele era recordista nisso, né? E eu espero também que o pessoal dê uma segurada nele, porque eu tenho dó dos médios de psicografia, se deixar ele à toa para ficar correndo todo dia. Todo dia ele vai querer vir atrás dos médios aí para poder, não vai dar sossego para ninguém, né? A gente já falava isso antes, falava: quero ver na hora que você desencarnar, o médio não vai aguentar você, vai mandar você voltar de novo para cá. Tá louco, né? E ele fala: não, mas eu tem que conversar mesmo. Se ele não conversava, olha, ele conversava sozinho. Olha, sabe o que é incrível, Jorge? Eu descobri que ele era amigo do meu filho no Facebook, eles conversavam. Meu filho ficou, assim, extremamente sentido quando eu falei pra ele, né, que... Ele falou: mas aquele que teve em casa, ele é amigo meu no Facebook, eu converso com ele, ele é ufologista e tal. Uhum. Eu falei: ele mesmo. Seu filho também é ufologista? Meu filho gosta de algumas coisas de ufologia. Mas só dá um recado aqui do Alberto e da Fátima, lá de Caçapava, viu, Jorge? Ele parabeniza o Ari Rangel pelo belíssimo trabalho e abraça a todos do programa. Um bom dia para você, viu, Alberto, e para Fátima. Continue com aquela chácara maravilhosa, né, Jorge? Isso. Ontem eles estavam no ensaio, eles cantam no Castelão. É. Agora nós estamos quase empatando com o pessoal de Caçapava, está em peso no Castelão. Tem o Alberto, tem a Fátima, tem o Luiz e o Luiz Carlos. Tem 4 pessoas de Caçapava de no Caçapava. Castelão. É. Daqui a pouco vai ter que ensaiar lá em Caçapava. Se começar a aumentar muito, a gente vai ter que mudar de sede. Né? Mas é legal. São 9h05, vamos para mais um intervalo comercial. E agora nós vamos colocar a música aqui... A música que está no CD novo do Grupo Castelão, no CD Novo Tempo, Lições de Chico. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelão, levando o Evangelho através da música. Disciplina sem rigidez, paciência com compreensão, alegria com humildade, ser simples com educação, fé sem nenhum fanatismo, trabalho e dedicação. Desconhecia a maldade, usava sempre o perdão. Desconhecia a maldade, usava sempre o perdão. Sorriso presente no rosto, palavra que não seria. Semeava a paz e o amor, lágrimas por nós caíam, sintonia fiel com Kardec, coração escondia sua luz, amando a Deus Criador, seguindo sempre a Jesus. Amando a Deus Criador, seguindo sempre a Jesus. Hoje lembro com saudade de um homem chamado Amor. Viveu com humildade, divulgando o consolador. Ele é o Chico Xavier, que muitas lições nos passou. Ele é o Chico Xavier, que muitas lições nos passou. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Este é o programa Vivência Espírita. Nós vamos agora para o nosso momento Giga Vale. Antes disso, deixa eu dar um recadinho aqui. Quem ligou para nós aqui foi a Iracema Bento, né? Ela está pedindo para falar onde encontra o CD do que tem a música Parabéns Espírita. A música Parabéns Espírita é do grupo Cancioneiro Espírita. Cancioneiro Espírita tá parado, mas eles têm um site, né? Se você entrar lá no Google Cancioneiro Espírita, vai ter o site. Eles encaminham o CD ou a cópia das músicas também lá. De toda a obra deles, de todo o material deles, eles encaminham por CD para você, Iracema. Agora, se você quiser só o Parabéns Espírita, você pode passar o e-mail aí pra gente. que eu mando para você, tá bom? Eu mando para você a música do Parabéns Espírita, se você quiser, se você não quiser ligar lá para eles. Tudo bem? Rui? Jorge, Venildo Silva e Célia Santana tá mandando um bom dia para nós, né? E um ótimo domingo para todos. Bom dia para vocês, Venildo, e também para a Célia Santana. Uhum. É, aqui quem entrou de novo aqui, só para a gente dar uma aceleradinha, foi o Carlos outra vez, né? É muito gostoso o programa de hoje, saber de pequeninos detalhes da vida desses espíritos da Seara. Papo de família. É, a Ieda, Jorge? A Ieda está perguntando se já mandou o nome da música para ela. Já mandamos, que é do Carlinho Conceição. A Rose entrou aqui também, está dando bom dia. Programa hoje emocionante. Ouvir as histórias do mestre Chico e muito é muito gratificante. Tive a oportunidade de apertar as mãos dele várias vezes. Muito legal também. É um privilégio, né? Você ter conhecido Chico Xavier. Mas é interessante, né? Eu estudo, Rui, a vida do Chico Xavier, você sabe disso, né? A gente divulga bastante Chico Xavier no Brasil todo, onde a gente vai, né? E eu não conhecia Chico Xavier pessoalmente, né? Eu não tive com ele, né? Eu conheci. Tive o prazer, viu? E muita gente, assim, também pensa o seguinte: nossa, o Chico Xavier desencarnou, e aí, como é que ficou o movimento? Se você for hoje para Uberaba, o movimento é muito mais forte do que naquela época. Na época de Chico, era concentrado no Chico, via milhões de pessoas para ver Chico. Mas hoje, o movimento, por exemplo, ele está espalhado no Triângulo Mineiro todo, além de outros locais do Brasil, claro, mas no Triângulo Mineiro todo. E você faz um turismo religioso ou turismo espírita lá, muito legal. Naquela região todinha existem núcleos que, claro, por influência de Chico Xavier, por influência de Eurípides Bazanufo, vale a pena fazer uma viagem. Nós estamos nesse feriado de Corpus Christi. Se a gente tiver a oportunidade em um feriado desse, estar lá em Uberaba, a gente vai ver o movimento que é, né? Chegar lá em Araxá, por exemplo, e entrar no templo lá no Centro Espírita do Tadeu, lá no Hospital Casa do Caminho, e você vê 1.500 pessoas em 15 minutos lotar aquele local lá, a gente fica impressionado mesmo como é forte o movimento espírita ali e como Chico Xavier tornou aquela região tão atrativa para o turismo espírita. Então hoje vale a pena ir lá e a gente respira espiritismo. É legal em Uberaba, quando você entra, você vai vendo o nome das ruas, tudo nome de gente conhecida, né? Gente espírita conhecida. É o único lugar do Brasil que tem mais centro espírita do que a igreja é em Uberaba, né? Não, e vale a pena você viajar pela Anhanguera, né, Jorge? Uhum. Estava ali. Muito eu boa, estive, estive ontem, voltei lá de Jaú, né? Uhum. Muito bonito. E o verde está. E as represas estão cheias, viu? Então todas elas estão. Não está mais aquela tristeza de falta d'água, não. É legal. As represas cheias é muito legal. Quando está vazio, a gente fica triste. Fica mesmo, triste. Né? É, vamos para o nosso momento de Gavalho, Paulinho? No ar. Contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O nosso Momento Gigavale hoje está no Momento Espírita, no CD Momento Espírita 17, e o título é Depois da Morte. Lembrando a todos, quem quiser adquirir essas mensagens que a gente coloca aqui do Momento Espírita, pode adquirir na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. É só chegar lá e pedir para o Mário Vinhas, que ele mostra todos os CDs lá do Momento Espírita. Se não tiver aquela que você quer, ele encomenda e traz para vocês, tá bom? Nós estamos falando aqui mais calminho, né? É mais baixo, porque o nosso irmão Ari Rangel está psicografando agora, né? Então a espiritualidade aproximou-se aqui dele e ele está escrevendo. E a gente está falando mais tranquilinho aqui. Vamos passar um momento de gravar, depois a gente comenta aqui, eu, o Lucas e o Rui. E enquanto o Ari está fazendo aqui as psicografias, e vamos mais tarde ler as psicografias. Mas vamos lá para o Depois da Morte. Depois da Morte. É bastante comum se ouvir comentários de que quem morre não volta. Em torno desta assertiva, muitos ousam afirmar que, portanto, ninguém tem certeza se há mesmo algo para além deste mundo. Estão equivocados, contudo, os que assim pensam e se expressam. Os espíritos retornam, sim, depois da morte física, para atestarem o seu amor aos que deixaram na Terra, ou para dizerem da sua dor, do seu arrependimento por algumas atitudes tomadas enquanto estavam por aqui. Você pode pensar que tudo isso é somente uma questão de crença, mas não é verdade. Se você é cristão, deve recordar que o nosso Mestre e Senhor deu a maior prova de que se pode retornar após a morte. Depois da morte na cruz, Jesus se apresenta para Maria Madalena no jardim de José de Arimateia. Ela o reconhece como sendo o seu Senhor e sai feliz para a cidade a fim de contar a novidade para os amigos do colégio apostólico. No caminho de Emaús, dois discípulos encontram um estranho que segue com eles. Conversam a respeito dos últimos acontecimentos de Jerusalém: a prisão do Mestre, o julgamento arbitrário na calada da noite, o suplício, a morte na cruz. O estranho lhes fala e os elucida a respeito de coisas que não haviam entendido. Quando chegam ao seu destino, convidam-no a ficar com eles. Afinal, desce a noite. Durante a refeição, ao partir o pão, eles se dão conta que aquele é o Mestre que voltara do Vale da Morte. No cenáculo, Jesus aparece aos apóstolos reunidos. Identifica-se: sou eu, não temais. Fica com eles, conforta-lhes os corações. Aparece e desaparece muitas vezes em lugares totalmente fechados. Em outro momento, os aguarda na praia, orienta-os no rumo da divulgação da sua doutrina. Depois de 40 dias, aos olhos de uma quase multidão de 500 pessoas, ele desaparece. Mais tarde, apareceria presente outra vez no caminho de Damasco para o jovem de Tarso. Não somente aparece, mas indaga e orienta Saulo acerca do que deve fazer. E ainda, apareceria o velho apóstolo Pedro na Via Ápia, na manhã de luz a caminho de Roma. Aonde vai, Senhor? Indaga o velho apóstolo. Eu vou para Roma, Pedro, para tornar a ser crucificado. Vou para ficar com os meus, desde que tu os abandonas. E Pedro, envergonhado, volta para o cárcere, entregando-se voluntariamente a fim de morrer pouco tempo depois, com heroísmo. Ora, se nosso modelo e guia tantos exemplos deu de que o espírito vive e retorna após a morte física, que desejamos mais para crer? A morte não é o fim, é a continuidade da vida em outra dimensão. Você pode não crer e achar que está certo, ou você pode pensar a respeito e concluir que racionalmente assim deve ser. Somente não negue aos amores que partiram a sua certeza de que eles continuam a amá-lo, além das fronteiras da vida física. Pense nisso. São 9:24. Esse é o momento de Carvalho e com a mensagem depois da morte. Jorge, é difícil, né, as pessoas entenderem como nós espíritas entendemos que a morte, na realidade, ela não existe. Existe a morte do corpo físico, mas não a morte do espírito, né? Porque o espírito é eterno. E ele é eterno, ele vive. Então, agora, em que dimensão? Aí entra a doutrina espírita nos mostrando que se existem vários locais onde esses espíritos habitam, aprendendo, estudando, trabalhando, né? Quer dizer, muitos até sofrendo ainda com a sua dificuldade de entendimento, mas que são também cuidados, são trabalhados para que eles possam sair daquela escuridão espiritual para vir alcançar a luz, e essa luz que nos guia, que nos mostra que nós devemos seguir os exemplos do nosso querido Mestre Jesus, através da simplicidade, do amor, do carinho, da tranquilidade, da serenidade, porque somos espíritos em evolução. E é necessário que nós saibamos que somos espíritos e que estamos aí eternamente vivenciando e aprendendo, né? Ui, é interessante quando a gente fala de morte, porque é um assunto que todo mundo quer fugir, né? Quando a gente vai falando, tem gente que bate até na madeira quando você fala de, quando você fala de morte. Mas é algo que está tão presente nas nossas vidas, né? Porque você, querendo ou não querendo, você pode até não querer falar, mas pensar a gente se pensa, não tem jeito. Sim. Esse dia eu estava pensando, lembrando, que eu devia ter mais ou menos uns 6 para 7 anos de idade, estava morando lá em Patambuté ainda, lá na Bahia, que é um lugar católico, que nem naquela época nem evangélico tinha, só tinha católico, né? Eu estou falando da década de 1960. E eu lembro que a gente conversando assim, alguém falou, nossa, estão falando aí que quando a gente voltar de novo, outra vez, quem é homem vai ser mulher, quem é mulher vai ser homem. Eu fiquei triste pra caramba, eu tenho que botar mulher na outra vez, eu não concordei muito não, né? Mas quem que botou isso na cabeça dessa criança? Quem que falou isso pra gente ficar já deduzindo que existe outra coisa? Que o importante não é a conversa que teve, o importante é a informação que chegou. A informação chegou, olha, não vai acabar, nós vamos voltar outra vez, né? E se a gente for conversar com, eu digo assim, com mais de 70% do ser humano, todos eles vão ter essa noção que não acaba, que pode ir, mas vai voltar. É que a gente não quer se desgarrar do que a gente tem hoje, porque nós estamos muito apegados na matéria ainda. Então qualquer mudança para nós é difícil, vai demorar ainda para a gente aceitar com tranquilidade que é uma continuidade, que hoje a gente está junto, daqui a pouco está separado, daqui a pouco está junto de novo, que vai ser o normal para todos nós, né? Que não acaba a vida, mas a gente quer se apegar ainda. Como se apega nas coisas, a gente se apega nas pessoas. O Ari tinha falado do Frederico Finger, né? Que foi o irmão Jacó do livro Voltei, do Chico Xavier, um livro muito legal, aconselho todas as pessoas a lerem. E ele, como presidente, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, conhecedor do Espiritismo, ele desejava que quando ele desencarnasse, ele acompanhasse o desencarne dele. Olha só que coisa interessante. Ele estudou para isso, ele se preparou para isso. E a espiritualidade deu esse presente para ele, só que não foi muito legal. Porque na realidade ele descobriu quando desencarnou que ele era mais apegado na matéria do que ele imaginava. E a matéria não é só coisas, é a própria família. Por exemplo, como que você deixa a sua família? E cada vez que ele pensava na família dele, ele se segurava mais ainda, não conseguia se desligar. Ele pensava, ele olhava para a casa dele e falava, nossa, eu construí essa casa, foi tão legal, se apegava mais ainda. Então, ele acompanhou o tempo todo, mas isso que ele fez para ele foi difícil. Foi preciso o Dr. Bezerra de Menezes aparecer, que já tinha desencarnado, Bezerra de Menezes, a filha dele, que era uma das guias dele, vir e pegar o perispírito, ele como perispírito já estava desencarnado, levar até no mar para dar banho nele, para poder ele se limpar, para poder conseguir tirar ele dali, né? E depois na caminhada ainda, para ele entrar no portal para ir para o planeta, para passar para outra dimensão, ainda foi difícil também. Porque tudo, as pessoas falavam, quem estava acompanhando ele dizia assim, olha, se você está aqui, nós estamos levando você vai atravessar, é porque você tem condições. Quem não tem condições não estaria aqui. Sim. Então não ligue para o que vão falar, né? Vamos embora, firme, e não presta atenção em nada. Não olha, não presta atenção em nada. Então, mas tudo isso o quê? É a nossa ligação com a matéria. Porque é difícil nós nos desligarmos, é difícil nós sairmos e aceitarmos que, tipo assim, olha só, vamos para outra dimensão. Não, a pessoa acha que está acabando. E se você acha que está acabando, a gente não quer acabar nunca. É o próprio instinto de conservação, né? Jorge, ontem nesse horário. O Lucas aqui, quer falar também. Ontem nesse horário aqui estava sepultando meu cunhado querido, lá em Jaú. Então esse meu cunhado, até nós havíamos prometido fazer uma festa junto dos 50 anos de casado o ano que vem, né? Porque eu casei em maio, ele de ciúmes casou em setembro. Porque ele via que a gente estava tão... Eu e minha esposa, a gente estava se dando tão bem com o casamento, que eu vou casar também. Então nós casamos, 3 meses depois ele casou, né? Então nós estávamos até programando 50 anos de casado e não deu. Ontem ele foi sepultado, mas eu achei tão interessante que dei um diácono fazer a preparação lá da oração. Tudo aquilo que nós falamos aqui, o diácono estava falando também, né? Falei, poxa vida, que maravilha que as pessoas estão começando a entender que a espiritualidade, que a morte não é o fim, a morte é um começo, né? Então foi muito bom. E o meu cunhado José Resch, que deixou esse mundo material, a gente deseja a ele tudo de bom, né? Que ele encontre lá os companheiros os companheiros, principalmente aqueles amigos dele ali em volta, para poder ajudá-lo, para poder encaminhá-lo, né? E a vida continua, né, Jorge? Depois da morte. Ah, o Lucas vai falar. Ô, Lucas, vamos lá. Falando sobre a morte, eu acho muito interessante, eu sou muito jovem, eu tenho 34, ou seja, tem muito a aprender, mas durante um período eu estudei sobre a Inquisição Católica e eu fiquei um pouco revoltado, fui batizado na Igreja Católica, fui um pouco revoltado com a Igreja Católica, fui procurar outras religiões. É incrível como o conhecimento ele vai vindo até você, tanto que eu tenho muito carinho pelo budismo, eu segui um tempo, e até chegar à doutrina espírita, que é hoje a base das minhas convicções, assim. Mas é engraçado como o conhecimento chega até você, e esse lance da morte, ele é muito parecido, o budismo é muito próximo ao conceito do espiritismo. Seguir sempre o caminho do meio e que a vida não acaba ali quando você morreu, e até mesmo na Igreja Católica, engraçado, porque não tem a reencarnação, mas querendo ou não, você não morre, você morre aqui, mas continua num outro plano, vivo eternamente ao Sim. lado de Jesus e tudo mais. Mas o que eu quero compartilhar mesmo é isso, do conhecimento de todas as religiões, na verdade, você sempre tem esse lance de a morte não acaba aqui. Sempre continua vivo após, em outro plano, seja em qual religião for. Pode deixar o corpo físico. A embalagem, né, do espírito. Essa noção é interessante. Né? E qualquer pessoa que você conversar, a noção, ele tem essa noção. Porque está dentro da gente. Sim. Né? Está dentro da gente. Então, não, mesmo que a pessoa, ela, às vezes ela tem até um conceito religioso, bíblico, de alguma coisa, mas dentro dela, ela fala dentro de você o que, que você está vendo, né? Quando nascer de novo, você vai ver. Exatamente. Vamos lá. São 9 horas e 33 minutos. Vamos encerrando no momento de Carvalho, Paulinho. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 35 minutos, nós estamos aqui com o nosso querido amigo Ari Rangel, que é vivenciano também, né, Jorge? Uhum. É ele que colocou esse apelido carinhoso para aqueles que curte e vive e ouve o nosso programa, vivenciano, gostei da palavra. O Ari Rangel é professor de crianças especiais, né, Ari? Isso. Que eu acho muito, é um trabalho maravilhoso que você faz, inclusive trabalhar com crianças especiais. Deve ser uma dádiva, né? Sem dúvida, seu Rui, é um prazer tão grande pra gente, porque eu costumo dizer, os professores são eles, e não nós, né? É. Então a gente aprende muito com eles nessa convivência, né? A gente está falando do vivência espírita, então essa convivência, essa vivência acaba se tornando um grande aprendizado, né? Então eles nos ensinam muito mais do que nós possamos ensiná-los. E são muitos alunos? Lá na escola onde a gente trabalha, pela Prefeitura Municipal de Taubaté, são cerca de 500 alunos. 500 alunos. No atendimento de pedagógico e mais de 750 de atendimento ambulatorial também. Então, lá em Taubaté existe essa escola, né? que é... Como é que chama a escola? A escola Madre Cecília. Madre Cecília. É, e onde o nosso amigo e irmão Rogério Bilardi, que está conosco aqui hoje, é dentista também. Ele também trabalha com as crianças lá, cuidando da, crianças. Dos dentes, da boca das crianças. Né? Das crianças especiais. Especiais, é. E tem muita dificuldade. As crianças têm muitas deficiências. Muitas. Física e mental também, né? Sim, são deficiências assim, de todas as formas que a gente possa imaginar. Né? E ela faz esse atendimento porque ele é multidisciplinar. E além do atendimento psicopedagógico, existe o atendimento clínico, né? Então, é uma escola assim, muito abençoada mesmo. E ela tem 23 anos já de existência e acabou assim, virando assim, um centro de referência mesmo. Né? E nós temos a bênção, a alegria de trabalhar lá com essas crianças. E a escola da prefeitura? Da Prefeitura Municipal de Taubaté. Ele tem verba para lidar com essas crianças? Porque a gente vê que todo mundo está sempre reclamando que não tem dinheiro, e principalmente para as crianças com deficiência. Nós temos uma dificuldade tremenda aqui em São José, porque falta uma escola para essas crianças, né? Esse foi um trabalho que foi criado lá atrás, há 23 anos atrás, e muitas pessoas, antes de se transformar numa escola, começou, por incrível que pareça, com alguns... irmãos espíritas, engraçado, né? E depois a prefeitura, vendo a extensão do trabalho que eles realizavam, acabou chamando para si, para o poder público, essa responsabilidade, dando todo o aparato necessário que faltava. E aí houve a invocação de profissionais da área mesmo, para que o trabalho fosse estendido ao maior número de alunos possíveis. E tem muitos professores? Tem bastante. Além de professores, temos psicólogos, médicos, dentistas, voluntários, fonoaudiólogos. Não, voluntários não. Porque, por ser assim uma entidade pública, né? Há aquele protocolo e tal, sim, né? Sim. E no passado, sim, havia bastante voluntários, mas hoje não. Hoje são só os profissionais mesmo. Diríamos que os voluntários... são os próprios pais dos alunos, né, que trabalham junto com a gente também. Poxa, é interessante a gente saber que em Taubaté tem um trabalho muito bonito e você é um jovem ainda, né, se dedica a essas crianças com muita dificuldade. A gente costuma dizer que são muita dificuldade, mas não existe dificuldade para quem... Ali, eu costumo dizer, ali é uma escola de superação, né? É. Porque quando os pais... percebem que tem uma criança especial, um filho especial, naturalmente que existe uma grande preocupação. Como que eu vou lidar? Como que essa criança vai sobreviver? Como que essa criança vai crescer? E ao longo do tempo, a gente vai percebendo que eles progridem superlativamente e vão superando essas dificuldades. Então, são lições cotidianas de superação para a gente. Nos surpreende até. E a gente aprende muito com eles nesse sentido, a palavra superação está muito presente no cotidiano da escola, sabe? A criança às vezes manda e depois começa a dar os primeiros passos, daqui a pouco começa a andar, se livrar da cadeira de rodas. Diríamos assim que são pequenos milagres que a gente assiste ali com o apoio de grandes profissionais da área médica, principalmente, né? Eu nunca esqueço de um rapaz que começou a visitar... A família trouxe o menino para ser cuidado ali no Paulo de Tarso. Ele não falava, não andava, tinha dificuldade para andar. E foi se cuidando lá. Hoje deve estar com quase 40 anos, né? E o menino, eu conheci ele com uns 8, 9 anos. E o menino hoje é advogado, é casado, dirige então. E superou todas aquelas dificuldades. Então, Ari, deixa eu... muito disso. Uhum. No meu livro, que você já leu, né, o livro Das Sombras do Alvorecer, o protagonista, né, o Ângelo, que foi na última encarnação, foi portador da síndrome de Down, né, teve a síndrome de Down aqui na Terra, na última encarnação dele. Né, e tanto que durante o livro a gente faz um resgate da existência do anjo desde lá dos primórdios do cristianismo. Aí você sempre passa esses livros para os seus colegas lá, mesmo eles não sendo espírita, lá na escola, para eles lerem também. E como o livro estava falando exatamente do síndrome de Down, qual foi a repercussão assim, que teve? Olha, Jorge, na verdade você me causou um grande problema, porque eu emprestei o livro para algumas pessoas e as professoras são muito interessadas, né, no que a doutrina pode dizer acerca dos alunos, né, na condição de eles estarem reencarnando com as suas faculdades limitadas e tudo mais, né? E o seu livro esse assunto acaba despertando o interesse delas, elas perguntam demais. E quando eu trouxe o seu livro e passei para algumas pessoas, porque eu sempre costumo emprestar os livros, mesmo que as pessoas não devolvam, ele tem que circular, né? E aí começaram a brigar com o livro do Jorge. Olha, eu queria ler aquele livro lá, porque aquele livro está falando uma história muito bonita, porque fulano contou. E eu falei, calma, que tem uma sequência a ser seguida aqui, né? E aí eu comecei a ser cobrado e comecei a cobrar os outros. Cadê o livro? Você já leu? Porque fulano está querendo ler, assim. Então fez um grande barulho, vamos assim dizer. Porque mexe com o emocional, principalmente daquelas pessoas que, como eu, trabalham cotidianamente com essas criaturas, com essas pessoas que para nós são verdadeiros professores, né? Professores de vida mesmo, de superação e tudo mais. Então, a história é fascinante, Jorge. Eu tenho certeza que ela veio à lume justamente para confortar o coração das pessoas, no sentido de que esses espíritos estão aqui em caráter expiatório, mas são espíritos, muitos deles, portadores de grandes conhecimentos, de grandes. Porque, vez por outra, a gente vê um espírito dele com uma lucidez assim, e depois, né, por causa da limitação e tudo mais. Então, a gente não tem, na verdade, a gente não tem muita informação, não. A gente não tem muita informação. Na doutrina espírita é pouquíssimo, né, que dão conta. Até porque, muitas vezes, pode soar como preconceituoso e tudo mais, mas. Então. Como castigo também, né? Castigo, etc. Não é bem assim. E não é assim, né? É um espírito em reparação, mas que está ali com uma missão mesmo para todos nós. Então, é o que eu estava brincando, né? Mas foi uma briga generalizada lá para ler o seu livro, lá porque. Ali, porque eu achei muito interessante, né? O livro Eu Sou o Médium, mas quem passou foi Aurélio Augusto, né? Mas, então é dos espíritos, o livro é dos espíritos. E o interessante que eu gostei bastante da informação foi exatamente de falar, olha, não é só resgate, é prova também. Sim. Porque ele deu a informação que tem espíritos que pedem para nascer com síndrome de Down, que era o caso, síndrome de Down, mas sem ter nada para resgatar. Simplesmente quer aprender a trabalhar com eles. Quer dizer, olha, eu quero ser eu quero ter esse tipo de deficiência, que a gente pode, se a gente pode dizer assim, ou ser especial. Aos nossos olhos, ser especial assim, porque na outra encarnação eu vou para trabalhar com eles. Então eu consigo trabalhar com muito mais. Eu sendo. Viver na própria pele, né? Para então, poder ajudar, auxiliar. Gente, aquela questão de se colocar na pele do outro mesmo para sentir, né? Exatamente como a gente deve fazer, né? Tentar se colocar no lugar do outro para sentir as dores do outro. Porque só de ouvir, muitas vezes, não nos toca fundo, né? Então. E a gente sente isso mesmo, Jorge. Você vê que tem espíritos extremamente bondosos, assim, num corpo especial. Você fala, meu Deus, né? Que criatura maravilhosa, com aquele carinho, com aquela amiguice. Outros não, outros extremamente violentos e tal. Então você sabe que tem um planejamento reencarnatório ali muito especial naquela época. Mas, Jorge, o Reinaldo, lá de Cachoeira do Sul, manda um abraço a todos e obrigado ao Ari Rangel pela explanação. Um bom dia, Reinaldo, para você e para o pessoal aí do Sul. Um grande abraço, estamos com saudade dele. É, o Arnaldo Pardal, ele está aqui, parabéns pelo programa, e pergunta, Edgar Mono merece ser citado como um dos baluartes do espiritismo brasileiro? Então está aí a colocação. E aqui tem o Ademir, Jardim das Indústrias, abraços ao Rui, amei saber se quando eu morrer, quando morrer e volta, a gente lembra das vidas anteriores. Isso é para você responder, Ari. Ari. O Ademir está perguntando, né? Que ele amou saber que quando ele morre, ele volta e ele pode lembrar das vidas anteriores? No plano espiritual, sim, né? É muito frequente isso, né? Nós temos acesso às nossas existências pretéritas, isso é muito comum, né? Até, muitas vezes até para entender o presente mais próximo, né? Então, se a gente passou aqui por alguma prova, muitas vezes difícil e tal, a gente vai ter explicação no post-mortem, né? Olha, você teve nesta família por conta disso, por conta daquilo. Então, essas informações, via de regra, são passadas. Eu me lembro de um caso de um espírito, né? Muito amigo do Chico, que é o Augusto César Neto, que nós tivemos o prazer de conhecer a sua mãe, Dona Yolanda César Neto, Dona Yolanda César. E ele conta que a desencarnação dele foi de favor. Ele desencarnou com 20 e poucos anos, em plena flor da idade, jovem, teve uma congestão lá na Baixada Santista. E aí ele vai para o plano espiritual revoltado. Fala, poxa vida, né? Eu estava jovem, era um bom exemplo, não me envolvi com nada que fosse errado, eu quero uma informação. Aí ele conta pela psicografia do Chico, depois de 14 anos, falaram, ó, no momento você não pode saber, mas daqui a 14 anos você vai ficar sabendo. A sua desencarnação foi desencarnação de favor, porque se você ficasse no corpo físico, pela expiação que você teria que passar, você sofreria 20 mil agulhadas, seus pais fariam viagens infrutíferas no exterior tentando te curar, você teria dores atrozes todo santo dia, e começou a elencar uma série de problemas que ele teria, mais por ser bom moço, mais por ser bom filho, mais por ser boa pessoa, ele teve essa desencarnação de favor. Aí foi falado por que ele desencarnou precocemente, né? Então ele teve acesso, como todos nós havíamos de ter na nossa ficha evolutiva, vamos assim dizer, porque isso faz parte. Hoje nós não podemos saber, nem devemos, né? Emmanuel chama isso de a bênção do silêncio, porque se nós puxássemos a nossa caixa preta, o nosso DVC, vamos assim dizer, que é aquele relatório das nossas atitudes, nós certamente nos depararíamos com os atos praticados, perpetrados pela gente, que trariam grandes transtornos para a gente, né? Por isso que a gente não se lembra do que nós somos hoje em encarnações passadas, mas... certamente quando nós desencarnarmos, como diz o querido ouvinte, nós teremos sim essas informações. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui também do Antônio Bessa. Bessa, isso. Às vezes quero vibrar em favor dos familiares desencarnados, me concentrando em lembranças dos mesmos. Me vem à mente as últimas tristes cenas do sepultamento. Fico refletindo sobre nosso comportamento quando a passagem dos nossos entes queridos. Será que deveríamos participar do velório e ver o corpo, ou evitar e preservar as boas lembranças? Olha, eu acho que essa pergunta, quem pode responder com propriedade para a gente é o seu Rui Barbosa. Porque eu costumo citar sempre o exemplo deles. Você imagina um velório, né, em que tem o castelã cantando, harmonizando o ambiente de maneira espiritualizada, os amigos do filho dele, ele todos presentes cantando, né? Cantando aquela música, aquela oração musicada de São Francisco, e um velório assim, de uma serenidade espetacular. Então eu acho que ao nosso querido irmão Antônio Bessa, eu diria o seguinte, que isso vai muito de cada um de nós, o quanto nós estamos preparados com o fenômeno natural da morte, né? Até que ponto nós aceitamos a morte como sendo uma coisa realmente natural. E o velório do filho do seu Rui, do Rodolfo, para mim foi assim um exemplo de como nós espíritas cristãos devemos nos portar, né? Um até logo, né? Porque a gente sabe que até breve. Um até breve, porque o que a gente está vendo ali é apenas o desaparecimento do corpo físico, né? Mas o seu Rui acho que tem muito mais a nos ensinar aí. Eu não tenho nada, eu aprendi, né? Porque a gente, né, no decorrer da nossa vida, a gente está acostumado a sepultar os nossos pais, os mais velhos. Depois sepultar um filho não é fácil, né? E da maneira que eu fui avisado, né, que ele tinha, me chamaram para o hospital para ir lá para conversar com o médico. Quando cheguei lá, o médico foi assim, como se diz na gíria, curto e grosso, falou: seu filho faleceu. Quer dizer, então a gente fica naquela situação que parece que você perde as pernas, você não sabe o que acontece. Quer dizer, você, por mais que você tenha conhecimento e entendimento, é terrível, né? A dor não é menor, né? É, mas a gente supera tudo isso. Mas eu acredito, eu entendo que o Antônio Bessa queira dizer, no sentido assim, né? Existe muito sofrimento ali. Para a gente chegar nesse estágio, sim, quantos anos, né, o senhor está na doutrina espírita, quanto tempo o senhor levou para ter essa serenidade? E eu acho que o que ele quer dizer é justamente esse, né? Aquela morbidade que existe, aquele sofrimento, tudo, com certeza isso atrapalha o desencarnante. Então acho que é nesse sentido que ele quis dizer, ele quis colocar, porque o exemplo que o senhor nos deu, pode ter certeza, é um exemplo assim, difícil de se ver, porque não é muito natural, né? Os sim, pais. Na ordem cronológica, os pais sepultaram os filhos. A dor é muito maior, né? Com certeza. Mas, o Ari, o que a gente aprende na nossa existência, que eu já aprendi desde criança, que nós estamos aqui emprestados, né? Qualquer momento a gente pode ir embora. Tem seu prazo, né? Então a gente precisa estar preparado para isso, né? Porque eu, por exemplo, não consigo ver um velório com tristeza. Eu sempre vejo com carinho, com amor, e eu vejo... Quando meu filho se foi, ele estava muito preocupado com a minha esposa, porque ela é católica, e católica daquela praticante. Mãe, né? E mãe também. E né? Mãe. Aquela dor. Eu falei, o que vai acontecer com a minha esposa depois, né? Mas olha, foi uma coisa mais linda que aconteceu, foi que justamente o meu filho, a minha esposa, eles entenderam tranquilamente e falaram, olha, nós só vamos lembrar do nosso filho das coisas boas, porque das coisas ruins, das coisas que aconteceu, das coisas tristes, vamos deixar de lado e que a vida continua. Que maravilha. E nós temos certeza que a vida está continuando, porque é ele que está, vamos dizer, praticamente cutucando o pessoal para vir trazer a mensagem que a vida continua, né? O Ari recebeu duas mensagens, nós vamos ler já, mas antes disso, eu queria dar uma satisfação para o Pardal, né? Para o Arnaldo Pardal. Ah, sim. O Pardal perguntou se o Edgar Armon não é uma dessas pessoas. Desculpa, é dentro do meio espírita. Eu penso, né? Eu tenho a convicção, eu tenho certeza. A importância do Edgar Armon é gigantesca dentro do movimento espírita. Né? Para quem não conhece o Edgar Armon direito, que muitas pessoas pensam que o Edgar Armon é o criador de uma doutrina paralela. E é porque as pessoas das pessoas não conhecem direito o trabalho do Edgar Armon. O Edgar Armon era da Federação Espírita Brasileira, ele é fundador da USA, fundador da Federação Espírita do Estado de São Paulo e é fundador da Aliança Espírita Evangélica. Então, é um estudioso fantástico, metódico, dentro do movimento espírita, disciplinado, vários livros publicados, e se existe esse movimento hoje da aliança, principalmente, mas esses outros também, a influência dentro desses outros, é porque a pessoa tem que ter sido muito importante, né? Então, imagina só, hoje aqui em São José dos Campos nós temos mais de 30 casas que são do movimento da Aliança Espírita Evangélica. No estado de São Paulo, dentro no Brasil, tem aí, já teve mais de 600 casas, né, do movimento. 600, quer dizer, quantas cidades no Brasil todo e fora do país. Hoje em dia nós temos na África, nós temos aí na Austrália, em Cuba. Todos os lugares, esse movimento da aliança. Agora, eu acho que a gente tem que esquecer um pouco a conotação de movimento e ver a doutrina espírita que, através dele, está sendo levada para o Brasil e para o mundo todo, com muita coragem, porque quem faz escola de aprendiz do Evangelho, que foi idealizada por Edgar Armon, é multiplicador. todas as pessoas que fazem a escola de aprendizes dos evangelhos são multiplicadores. Então, isso, só isso, se fosse só isso, a gente já veria a importância de Edgar Armand para o Espiritismo. Porque você forma, entre aspas, né, a pessoa que participa de um curso de aprendizes do evangelho, ela sai dali como um discípulo de Jesus, sabendo, eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa para a doutrina espírita. E a gente vê aí fundações no Brasil, instituições, tudo criadas a partir de pessoas que foram aprendizes do Evangelho nas escolas criadas por Edgar Armand. Aqui mesmo, quantas creches nós temos aqui, que é do Movimento da Aliança. Uhum. O CVV, que é o Hospital Francisco Cajula, é da Aliança, né, que nós temos aí 170 pacientes lá no hospital. Então é um movimento que cresce. Engraçado, curiosamente, o primeiro livro espírita que me caiu às mãos foi aquele fabuloso livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, o comandante. Então, é inegável, é monumental, né? É ciclópica a obra dele, e longe da gente tentar desqualificar ou desconsiderar a importância dele para o Espiritismo no Brasil, não tenha dúvida. Né? Então, Ari, no comecinho nós falamos isso. Imagina só, nós hoje fizemos um programa aqui falando de 90 anos da mediunidade de Chico Xavier. E no começo nós falamos, tem muita gente que não imagina, mas está cheio de movimentos dentro do Brasil para destruir Chico Xavier. Existe. E a gente pensa que é brincadeira, não é brincadeira, não é falácia não. Existe movimentos para descaracterizar Chico Xavier. Dentro, né? Do movimento espírita. Dentro do Espiritismo. Então, Edgar Armand também existe. Então, não tem, né? Natural. Acendo uma luz e as trevas vão fazer de tudo para tentar quebrar a lâmpada. Olha, Jorge, eu só posso dizer para você que o que eu aprendi na Aliança Espírita Evangélica, para mim, é uma escola que eu vou levar para sempre. Exatamente. Lá você aprende a ouvir, você aprende a ser disciplinado, você aprende a cumprir horários, você aprende a ter responsabilidade no trabalho. E a gente vê que quantas casas surgiram aqui em São José dos Campos, que eu, inclusive, acompanhei o nascimento de muitas delas, justamente por causa dessa disciplina do horário, daquela coisa séria que o pessoal da Aliança leva, né? Muita gente, a gente sempre gosta de citar a frase aqui, a doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Esse é o objetivo do Espiritismo. Né? Esse é o objetivo. E muita gente pergunta, mas onde é que está escrito isso? Está lá no Livro dos Médiuns, pode pegar lá. Né? Objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. E foi nada mais, nada menos do que Edgar Armand implantou. Que a Escola de Aprendizes do Evangelho visa exclusivamente esses objetivos. É transformar o ser humano. A reforma íntima que fala sempre é exatamente a transformar o ser humano. No dia que o ser humano estiver transformado moralmente, a doutrina espírita já alcançou seu objetivo. Sim. E a pessoa não necessariamente precisa ser espírita, ela precisa se transformar moralmente. Né? Vamos lá, que está chegando a hora? Vamos. Dá para a gente dar uma esticadinha dos 10 minutos aí, né, Paulinho? E nós vamos encerrar com a leitura Vamos ali. Quem foi que deu o privilégio hoje de estar junto com a gente? Tinha muito. Mas você não vai falar dos aniversariantes? Mas vamos ler, depois eu falo. Deixa eu ali ler primeiro. Então, como de praxe, né? A gente sente que o estúdio de vocês, o programa Vivência Espírita, não é feita única e exclusivamente pelos irmãos encarnados, né? A gente, né? Vocês são os trabalhadores encarnados, mas existe aqui uma corrente espiritual muito forte, até porque faz parte de um planejamento, né? Ninguém está aqui por acaso. E como dizia antigamente no Espiritismo, nós somos aparelhos, estamos aqui para receber as informações. E a gente entende como sendo assim um trabalho em equipe mesmo. E as mensagens, nós recebemos aqui duas mensagens que foi possível receber hoje, né? Pode ler? Pode. Vamos à primeira. Irmãos amigos, Jesus nos abençoe. Pelas ondas do rádio, eis que chega aos corações a luz do Evangelho redivivo. Corações se entrelaçam para que o reino de amor se instale. Um novo tempo brota além dos templos. onde a comunhão do amor vai mais e mais brotando. Assim, com o amor sem fronteiras, avancemos na seara deste amor. Aqui, comparecemos hoje ladeados por corações queridos que nos auxiliam neste registro. Que os grandes exemplos sejam os espelhos de Jesus em nossa caminhada. Nós, os vossos irmãos espirituais, regozijamo-nos com os queridos irmãos na hercúlea tarefa de espargir as luzes da Boa Nova, onde, no deobar de uma nova era, a Terra, nossa casa planetária, transita para um novo alvorecer. Aos queridos irmãos joseenses, sobretudo, onde mourejamos cotidianamente nas sendas do bem, deixamos a nossa calorosa gratidão. Que Jesus, o sol maior de nossos corações, nos inspire hoje, agora e sempre. De vosso irmão menor, irmão Rodolfo. O padre Rodolfo. Né? O padre Rodolfo. Primeira mensagem. E a segunda mensagem. Amigos queridos de sempre, louvado seja Deus. Bendito é o correio que nos aproxima, diminuindo as supostas barreiras que nos separam, vencendo os obstáculos aparentemente intransponíveis. Tudo flui na criação com o fluxo do amor divino, como nos ensina o mestre Lyonês. Em toda a codificação, o Espírito sopra onde quer, e eis-nos aqui, aprendizes da Boa Nova Rediviva, dando a nossa presença com a alegria e a gratidão daqueles que havia pouco estávamos juntos dos irmãos domiciliados no casulo celular. Deixo o abraço igualmente dos irmãos Petit, Ivan Souza Lopes, Rodolfo José Nunes, Amaral Pai Joaquim, Aurélia Augusto, Benedita Figueiredo, Kardec, além de outros queridos e prezados tarefeiros deste canal abençoado de divulgação. Agradeço uma vez mais a bendita oportunidade. Não muito longe e mais próximo do que os queridos irmãos imaginam, seguimos juntos em Jesus. Grato, sempre grato, sou sempre irmão Allan Krambeck. Bacana, né? Fazia um tempinho que o Allan Krambeck não passava mensagem, então. Eu sabia. Eu ainda gostei da Dona Benedita também, está no trabalho aí. Dona Benedita é mãe do Edson Figueiredo, né? Do Edson. Legal. E o Kardec que ele escrita lá é o outro Kardec, né? Aqui quem passou a mensagem foi o Krambeck. Krambeck. Mas o Kardec também não é o codificador, não. É outro irmão nosso, Kardec, também, que já partiu para a pátria espiritual. Ah, é, tinha um Kardec. O Kardec aqui também. Kardec. É. Né? Então, todos os nomes aí são interessantes. E né? Faleceu assim, jovem. Uhum. Mas é legal, né? As duas mensagens do irmão Rodolfo, muito serena, né? Muito... O Rodolfo era o padre? Padre Rodolfo. Padre Rodolfo. Padre Rodolfo. É. Que ele dá o nome também para o irmão Rodolfo, para aquele centro lá, irmão. Entendi. Rodolfo, né? Depois a gente Rodolfo quer com PH ainda, né? Não sei como é que era, mas deve ser que era antigo, ele era... Ele era iugoslavo, né? Ah, entendi. Mas acho que o Rodolfo é portuguesado, né? Porque ele devia ter outro nome. Entendi, né? Muito bacana. Depois a gente quer passar também essa daí, Ari, para os nossos irmãos lá do irmão Rodolfo também, do Centro Espírita, irmão Rodolfo, né? Eu faço como o coisa sempre pede, mando para ele. Você manda essa outra aqui, legal também para nós aqui, para a gente divulgar aí o pessoal que está trabalhando aqui. É, com certeza. Tá. Sim, né? Soldado Krambeck, né? A gente sabe que nós estamos rodeados de espíritos em toda parte, né? Ah, mas o espírito não está só lá no centro espírita, não. O espírito está do nosso lado em casa, no carro conosco, depende da nossa sintonia, né? Como dizia André Luiz, os nossos pensamentos revelam as nossas companhias espirituais. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga a espiritualidade maior, se os espíritos exerciam alguma influência sobre a nossa vida de encarnados, né? E eles respondem peremptoriamente, São frequentemente eles que vos presidem a existência e muito mais do que imaginais. Então, nós estamos rodeados, cercados por uma nuvem de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo, né? E não há nada de sobrenatural nisso, né? O legal hoje é estamos aqui e daqui a pouco, a exemplo desse nosso irmão, sim, estaremos lá no outro plano, abduzidos, como disse o nosso querido Helder, né? Que ele não desencarnou, ele foi abduzido, né? Ari, nós, né? Nós, terráqueos, para seguir a linha, né? Temos a mania de se ligar muito no negativo em vez de se ligar no positivo. E quando fala essa frase que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, ou então eles nos acompanham muito mais do que a gente imagina, como Kardec, a espiritualidade superior fala, a maioria se liga no lado negativo. Né? E obsessores. Mas na realidade, nós estamos cercados por gente que quer nos ajudar, com pessoal. Certeza. Vamos se ligar neles. A começar, né, dos nossos irmãos protetores, né? Os chamados anjos guardiões, que estão sempre à nossa volta, nos intuindo. Todos nós temos, né? Nosso famoso anjo de guarda. Sim. Mas, como a gente te dizia no começo, nós fechamos esse canal e damos muitas vezes mais ouvidos aos irmãos menos felizes do que esses espíritos que nos querem o bem, que nos querem proteger, né? Todos nós temos, né? Vamos mandando um abraço aqui para Dolly, lá da casa da Marcela, que está mandando um abraço para Dora, né? Ela sempre mandou um abraço para Dora e quando a gente não fala, ela pega mal, né? A Fernanda também entrou aqui, deixou alguns recadinhos que a gente passa daqui a pouco. E vamos lá na nossa música nos nossos sorteados de hoje. Isso, vamos aqui para os sorteados de hoje. O Venildo R. Silva ganhou o livro, o Venildo, que é de Santana. E a Rosilma Pereira também ganhou outro livro, que participou aqui pelas redes sociais. A Rosilma e o Venildo. Vocês podem comparecer a partir de amanhã lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, no Jardim Bela Vista, e para retirar os livros de vocês, tá bom? Eu queria mandar um abração também para nossa irmã Marina Ferri, né, que está ligada aqui, que o obsessor dela já ligou para ela dizendo que o Ari estava aqui. O obsessor dela é o doutor Rogério. Falou que qualquer coisa ele fica passando para a Marina, é obsessor. Agora, até o obsessor é útil para provar que as pessoas têm mediunidade, porque senão não dá para saber também se tem mediunidade. Como dizia o Alamar, né? Como é que é benfeitor, é obsessor ou benfeitor? Né? Mentor. Ou obsessor? Né? Mentor ou obsessor? E nós precisamos trazer a Marina para cá, né, Jorge? Com no certeza. Nosso programa aqui. Precisamos ver o dia que ela estiver aí com a sua agenda. A agenda dela é lotada, né? Com certeza. Vamos para os aniversariantes? Felicidade, paz e alegria em seus corações, né? Nós vamos partindo aqui para o encerramento. Rui, não sei se eu tinha que falar mais alguma coisa. Só para falar que no final eu vou tocar a música, nós vamos tocar a música aqui, Caminho do Coração, do Manuca Almeida, na voz de Alexandre Leão. Manuca, que está chegando hoje em Campinas e vai para Barretos, começar o tratamento dele lá em Barretos, né? Ele está vindo aqui para São Paulo, da Bahia para São Paulo, fazer o tratamento dele aí em Barretos. E a gente está aqui, todo mundo na torcida, para o Manuquinha sair muito bem dessa daí, né? E continuar sendo esse poeta maravilhoso que tanta gente... Ontem mesmo estava escutando uma música do Fala Mansa, que fala de amor, cantando dentro do hospital, que é a música do Manuca Almeida também. Ah, e né? Se ele for lá para Barretos, principalmente... O hospital é referência. É referência, né? Mesmo, no Brasil todo, né? É. Um hospital de mais referência que existe. E ele está aí, né? Sendo cumprimentado por tudo quanto é amigo. A Lu Almeida falou para mim, falou: Jorge, nossa, nesse momento que nós estamos passando por essa fase, mas tanta gente, tantos amigos que aparecem para dar força, é fantástico, né? E a gente está aí nas vibrações pelo Manuca, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então nós vamos agradecendo a todos, encerrando nosso programa, e depois a gente pede para ir fazer a prece de encerramento, por favor. O Lucas, que veio hoje aqui com a gente, obrigado, Lucas. Obrigado, eu queria agradecer aqui estar aprendendo junto com você, com o Jorge, com o seu Rui aqui, é um grande aprendizado, todo domingo que eu venho. Agradecer o Ari por estar aqui. Imagina. Também passando para a gente tudo que ele vem aprendendo conforme os anos. E agradecer a Janaína, a Márcia, que veio aqui servir o cafezinho pra gente. E ao Serginho, que tem medo de falar, mas ele tá sempre aqui ajudando a gente nos bastidores. E a todos os ouvintes, claro. Então, aproveito também para agradecer a Janaína, a Márcia, a Eridan, a Graça, o Rogério Bilar, que é o nosso guia, como é que é o nosso médio de transporte, o Serginho, o Lucas, né, que acabou de falar, e o Paulinho, que é o nosso homem da técnica. Sem ele não tem programa espírita, vivência espírita aqui na Rádio Piratininga. Isso, então agora a gente passa para o nosso irmão Ari Rangel para suas conclusões finais. Muito obrigado, Ari, por ter lembrado desses 90 anos do Chico aqui com a gente, porque às vezes passa batido, né? Às vezes passa batido, a gente fica sem lembrar, mas muito obrigado por trazer essa e trazer as mensagens aí através de você, agradecendo a toda a espiritualidade presente por estar aqui conosco, dando essa sustentação, que a gente sente isso a cada dia. Nós é que agradecemos, Jorge, mais uma vez, aos ouvintes que nos escutaram carinhosamente, participaram do programa, e lembrar que Chico Xavier é aquela criatura que nos aproxima de Jesus, é aquela criatura que nos leva a nos sentirmos ao lado do Mestre querido, né? Então, 90 anos da primeira mensagem de Chico Xavier, que o Vivência Espírita hoje homenageia esse ser de luz que foi e o é Chico Xavier. Assim, Mestre querido, gostaríamos de agradecer uma vez mais pelo dia radiante que vem com sua luz alcançar os nossos corações, demonstrando a bondade do Criador para com todos nós, as suas criaturas. Agradecemos, Senhor Jesus, pelas ondas que se formaram, pelos corações que se entrelaçaram. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta dadivosa luz que é a doutrina espírita, essa luz insofismável que vem nos apontar novos horizontes, dizendo-nos que a morte é apenas uma passagem, que a vida é uma perpétua aprendizagem. Agradecemos, Senhor Jesus, por tantos irmãos queridos que se reuniram em torno de teu evangelho, pelos benfeitores espirituais que aqui compareceram, prestimosos, trazendo suas palavras reconfortantes e amigas. Que nós, Senhor Jesus, sejamos dignos de ser espíritas cristãos verdadeiros. E se não formos espíritas, sejamos pessoas que em teu exemplo, Mestre Jesus, possam vivenciar o amor. Que a tua luz, que a tua paz permaneça nos lares que se sintonizaram com este programa, Senhor Jesus. E que todos nós continuemos marchando em direção a ti, Senhor da luz. Louvado sejas, Mestre querido, hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus. A vida é uma estrada cheia de surpresas, e em cada curva pode se encontrar uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta para qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir, saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão.